da vida nos deixa várias feridas. São dores, lembranças, revoltas que não se acabam com o tempo. São barreiras e quem o diga que nunca são vencidas. Separação, morte relacionada à vida. Ainda lembro do momento em que você se foi. Deixou pra trás pessoas que te amavam tanto. O mundo desabou, quebrou o nosso encanto. Agora eu vejo lágrimas escorrendo pelos cantos. Na nossa infância, nós tínhamos esperança que um dia a distância não fosse nos atrapalhar. Me dá saudade, preciso de você. Falar, trocar ideia, desabafar, esclarecer. Mas o que fazer se eu só vejo escuridão? A nossa tristeza parece não ter solução. Há coisas da vida que não há explicação. Pessoas que ficam, pessoas que se vão. Quem é que nunca perdeu alguém na vida? Me diga, quem é que nunca foi separado pela linha da vida? A nossa história se resumiu em dores e tristezas. O nosso futuro guardava emoções. Mas não existe futuro e muito menos esperança. Me prove ao contrário, me faça acreditar. Paz, foi o que eu sempre quis. Me diz o que é preciso para ser feliz. A busca da razão é já a solução pra essa solidão. Mas a decepção não deixa a reação. Você perder a noção e a direção. Minha intenção, a busca da razão é já a solução pra essa solidão. Mas a decepção não deixa a reação. Você perder a noção e a direção pra minha redenção. Esse é o ciclo da vida, não há o que fazer. Eu não sei do meu futuro, minha razão de ser. Eu vou viver, talvez eu tenha sorte. Não posso ficar parado esperando a minha morte. Mundo cruel, mundo violento. Eu quero um lugar ao sol ao invés de pesadelos. Eu quero encostar a cabeça no travesseiro e saber que no amanhã existe um amanhã. São tantos desencontros e às vezes eu confesso que me iludi, desanimei, pensei até em desistir. Mas existe, tô aqui, abalado, não derrotado. Por onde você for, eu seguirei os seus passos. A vida continua, é claro, mano, pois o tempo não parou. Ficam apenas as lembranças da infância que se passou. O que me resta, certamente, é seguir em frente. Mas as lembranças do passado interferem no presente. A busca da razão é já a solução pra essa solidão. Mas a decepção não deixa a reação. Você perder a noção e a direção. Minha intenção, a busca da razão é já a solução pra essa solidão. Mas a decepção não deixa a reação. Você perder a noção e a direção pra minha redenção. Com certeza você está guardado no coração de todas as pessoas que te amam. Esteja em paz onde estiver, pois existe um lugar além da terra e o mar. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Um mundo de tristezas, cheio de incertezas. Só de pensar quanto tempo faz, caminho contra o vento, tentando encontrar a minha paz. Quem sabe um dia a gente se encontre pela frente, pois ninguém sabe o dia de amanhã. A vida vai, vem e volta, tudo ao normal. O resultado disso você vê no final desse mundo que nos traz muitas dores. Outro dia talvez eu possa estar aí. Tristeza, saudade, tudo misturado. O silêncio da noite passa o seu recado.